através do teu ser. Quero agora Não digas nada, meu amorzinho, só me Esse toque um dia mais. Entre arquivos e armários, era ele o usuário de uma coisa que eu cansei. E era um amor sem recibos, sem selos nem carimbos, que eu lhe fui solicitar. Mas o notário funcionário negou o amor arbitrário de que eu era titular. Vi a vida num calvário, entre tanto formulário, mudei o pi de declaração. Mas o seu vocabulário contornavam a questão que o amor que eu lhe pedia, além não me consentia, o destino também não. Só um amor a recibos, com dois selos e um carimbo, tinha a sua aprovação. Seu fulgor era precário, periódico e sumário, vejam a reclamação. Eu e um jovem estagiário, em horário extraordinário, iam estudar a situação. Mas um dia vi o cenário, estagiário e notário, numa coisa que eu nem um carimbo, bem assentes no focinho, que este amor é um anular. O Canal 2 dá-lhe a melhor música. Guaias, guaias. Canal 2. Mas que grande trabalheira anda sempre carregado com este pau de carvalho tão comprido e pesado. Tão comprido e pesado, mas convém sempre usar para sacudir o pelo aos que gostam de marrar. Quem é que debaixo dos braços não se rapa e é pelado? É o povo alentejano, de sempre está alvejado. O alentejano tem cá um belo cajado que muitas vezes convém para sacudir o pelo dos inimigos que tem. Quem é que debaixo dos braços não se rapa e é pelado? É o povo alentejano, de sempre está alvejado. O alentejano tem cá um belo cajado que muitas vezes convém para sacudir o pelo dos inimigos que tem. Há quem se mande para o chão com o tinto da taberna, mas o povo alentejano tem sempre uma quarta perna. Tem sempre uma quarta perna que é o seu fiel cajado, amparo nas bebedeiras e quando é atacado. Quem é que debaixo dos braços não se rapa e é pelado?

há vinho para acompanhar. Canta canções portuguesas e nas mesas há vinhos para acompanhar. Zum, zum, zum, zum, pega no copo, bebe lá mais um. Zum, zum, zum, zum, pega no copo, vamos lá cantar. Zum, zum, zum, zum, pega no copo, vamos lá cantar. Cigana, baila, estou tão louco para te ver mexer. Ai, baila, baila, cigana, baila, baila, baila que te quero ver. Baila, baila, cigana, baila, estou tão louco para te ver mexer. Eu quero ver aquela ciganita, pela mexer sempre tão bonita. Quero senti-la bem juntinho a mim. Se ela não mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, pertinho dela vou dizer-lhe assim. Baila, baila, cigana, baila, baila, baila que eu te quero ver. Baila, baila, cigana, baila, estou tão louco para te ver mexer. Ai, baila, baila, cigana, baila, baila, baila que eu te quero ver. Baila, baila, cigana, baila, estou tão louco para te ver mexer.

Satan.